cores em meu peito, com as cores que eu não sonhei. E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim. De repente eu chegasse ao fundo do fim, de volta ao começo, ao fundo do fim, de volta ao começo. Despertasse de um sonho que não me deixou viver, e a vida explodisse em meu peito com as cores que eu não sonhei. E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim.